Parabéns para vocês, vocês são o máximo. Sentem-se. Bom, não vou ser a Enya que dizer, não precisava, não precisava, ok? Então, como é que vocês estão? Estão todos bem? Bem dispostos? Eu fico preocupada quando vejo poetas e artistas a responderem com alguma mansidão. Está tudo bem deste lado? Aqui, vem assistir ou vem participar? Vem assistir. Ok? Não vejo arranjar namorado, né? Não, não. Vocês sabem que há gajos que aqui vêm para caçarem babies. Estão a mentir? Ah, e aqui, o que é que vem fazer? Ah, não. Este é um ilustre, um famoso deste. Como é que eu tenho coragem, hein? De ainda perguntar, este também é da casa. Eu quero caras novas. Hamilton, apanha esses todos aqui. Apanha mesmo em vídeo. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, estás linda com os lábios a brilhar, hein? E depois, quando eu vejo garotas com os lábios assim, eu penso que vem caçar um damo. Vens assistir, participar? Vem assistir. É a primeira vez? Não, não. Ok. Ia dizer que não dói mesmo. E aqui, seu nome, por favor? Joy Inga Inga. Jaime. Joy Inga Inga. Joy, tu gingas sempre assim? Gingas sempre assim? Quando estou em ocasiões especiais, sim. Quando estou em... Repete lá o que você disseste das maneiras que falaste. Como é que é? Quando estou em ocasiões especiais. O que é que torna... Hamilton, apanha essa. O que é que torna esta ocasião especial para si? Porque é um sítio que eu gosto de estar. E well done! Congratulations! Palmas para este jovem. Mana, tudo bem? Tudo bem. Então, vens participar ou simplesmente assistir? Venho assistir. Ok, vens sempre, né? Esta cara não é estranha. Próximo será o dar um rebuçado, espera só. Aqui são todos conhecidos. E aqui? Muito boa noite, bem-vinda. Olá, boa noite. É da casa? Ok, prazer imenso. Eu sou atrevida, desculpa. Muito bem. Então, vocês já sabem quais são as regras, do nosso evento. Eu sou Matilde Chabana e vamos ficar juntos esta noite. Então, eu vou chamar os poetas e vão todos perfilar ali nas quatro cadeiras. Mas antes, deixa-me saber, vocês estão conscientes do evento que está a acontecer atualmente a nível mundial? Estão? Sabem o que é que está a acontecer atualmente? Que é do nosso interesse muito... Claro, vamos deixar a política para os bons. Eu não sou boa nisto, por acaso. O que é que está a acontecer atualmente? Em termos de poesia, estou a acompanhar no YouTube. Está a decorrer na França, em Paris, um concurso de poesia. E aí? Sim, um concurso de poesia. Uh-huh. E está lá uma moçambicana que está a representar o país. E graças a Deus já consegui apurar para a segunda fase, que será hoje 19. E é isso. Let's get it! Well done! E de fato estamos com a nossa campeã da sexta edição do Mostra Slam, Eliana Botelan, a concorrer para o primeiro lugar. Nós ainda não tivemos a sorte de trazer a taça para Moçambique. Mas vamos orar, vamos crer que tudo vai dar certo, ok? Mãozinhas, vamos lá fazer um voto aí de... vamos lá apoiar a Eliana aí, vamos lançar um grito para ela. Eu vou mandar o vídeo, vou mandar-lhe o vídeo no WhatsApp. Vamos, 3, 2, 1... Poesia! Poesia! Mandem lá um xará para ela, digam força, Eliana! Eliana! Mas vocês aceitam eu vos enganar, não é Eliana, é Eliane. Chumbaram em grupo. Ok, hold on. Então, vamos lá começar. Eu perdi a caixa. Esse vídeo vai para ela, né, Hamilton? Vamos mandar mais logo. Ok, eu vou chamar quatro poetas e vão ficar aqui. Façam da poesia o vosso palco de todos os dias. Eu rimei sem querer, hein? Poesia o vosso palco de todos os dias. Uhum. Ok, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, ao palco neste exato momento, para começarmos o maior sarau de poesia do país. Silênio, ao palco, palmas para o poeta. KHMC, ao palco. KHMC, olhe mal o nome. KHAGAMC. Saiu? Ok. Silvestre Elias, ao palco. Silvestre Elias, para ocupar uma das cadeiras. A seguir, vamos ter na mesma sequência Fernando Lucas. Fernando Lucas, pode ocupar uma das cadeiras. Vamos para o poeta. Ovelha Negra! Ovelha Negra, não está aqui? Saiu? Mas esses que se inscrevem depois saem. Ok, vamos fazer uma coisa. Temos que verificar quando voltarem quem saiu com quem. Né? Yeah. Temos que monitorar quem saiu com quem. Jonathan, ao palco. Jonathan Joy. Eu vi Jonathan aqui, ok? Está ali. Okay, let's do it. Vamos ficar a seguir com Nino Abacito. Não entendi esse grito. Esse grito. Já começaste. Eu te conheço, tens essas manias. Ok, para fechar a roda dos poetas que ficam ali à espera, o filósofo, eu não vi o filósofo aqui. Ok, ao palco filósofo. Muito bem, poetas, cantores e diferentes atores. Já vamos começar o maior sarau de poesia de Moçambique. É o Sr. Matildes, bem na vossa MC apresentadora, a vosso dispor. Por favor, o microfone é todo seu. Poesia! Poesia! Por favor. Boa tarde a todos. É a minha primeira vez aqui. Já está. O título da minha poesia é Arrependi-me de te amar, mas tem algum problema? Frelimo. Sim, o título da minha poesia é Arrependi-me de te amar, espero que ouçam e... Eu te via como um mundo, enquanto a mim tu só vias como um simples bairro. Doía, tu só lembravas de mim quando te convinha. Pensei que fosse sempre só. Tá? Pensei que fosse. Eu te via como um mundo, enquanto a mim tu só vias como um simples bairro. A cada 20 pensamentos seus, 19 eram seus. Doía, tu só lembravas de mim quando te convinha. Pensei que fosse ser sempre sol, mas eras apenas princípio de chuva. E não te atribuo a culpa por qualquer desilusão. Você roubou meu coração, enquanto do teu eu só fiz uma cópia. Tu ficaste com o original para que os outros pudessem usar. Tiraste uma parte de mim e permaneceste inteira. Mas qual foi o motivo de quereres ficar comigo? Não era meu salário, porque sempre foi ínfimo. E por não encontrar um motivo, eu penso que tu vivias no inferno e um dia o diabo te tenha dito vá e quebre o coração daquele indivíduo. Eu queria ser um girassol, mas era tu que estavas à frente de mim. Pensei que fosse ser sempre luz, mas a mim tu só vieste escurecer. Você nunca foi poesia, eu perdi tempo tentando ler. Você nunca foi música, eu perdi tempo tentando escutar. Eras uma mina, só que sem ouro, perdi tempo tentando procurar. Quanta perca de tempo, quanta desilusão. Tu não eras cardiologista, eu doente de amor e apaixonado, deito o meu coração. E quem tu eras, afinal? Quer saber? Eu não quero saber. Prefiro pensar que tu és algo que não devia acontecer e as únicas lembranças que eu tenho de ti, farei questão de esquecer. Arrependi-me de te amar. Muito obrigado. Muito bem, muito bem, muito bem. A seguir, por favor, venham ao palco na sequência que chamei-o. Está bem? Venham na sequência que os chamei. Boa noite, eu sou Fernando Lucas, é a minha primeira vez cá, espero que não cause dores, de verdade. A poesia que eu trago cá é A Virgem Não Usada. Me treme mão em pegar uma simples caneta e escrever uma rima com paisagens deste planeta, escondido dentro da minha caixa negra. Filho de uma negra, preta. É no fundo desta melodia poética que reprofundo no mundo ético que tipifica o meu ego, em arredores desta natureza, onde todos nós somos compelidos a negar da pobreza. Educados a odiar a pobreza. Pobreza. É sobre este canto que eu procuro tocar com umas notas melódicas em pentatônicas, trazendo à tona a nossa cultura de volta. E eu me pergunto como, se os enlatados estão sempre à nossa volta, esquecendo as paisagens que estão à nossa periferia. Mas que tal tirarmos um pouco de férias, respirarmos a nossa linha férrea? A mãe virgem não usada, com pessoas bem ousadas, não olhamos o mérito por ela criada, preferimos e batemos bem forte no peito, com roupas bem usadas. Esta me fica de forma perfeita. Mas que chato não comer dentro de casa, ainda ter que beber água de casa. O mais intriguista ainda é se desconhecer o sabor do leite que nos foi mamentado nos nossos erranitos. Mas que chato somente sentirmos o sabor do amapiano, saias que odeiam os joelhos, e ter dificuldades em falar a língua de casa. Mas será que conseguimos regressar ao que foi perdido? Será que sabemos o valor do que nos pertence? Ou seja, vamos continuar a viver um sonho que se desfez? Sem perceber o encanto que a nossa Virgem Mãe tem a nos oferecer? A Virgem Não Usada, o poeta dos olhos abertos, Fernando Lucas. É melhor rezarem para ter uma branca, senão a coisa vai ficar preta. E eles tinham como lema determinação, coragem e bravura. E a ideia era esquecer o medo e enfrentar a morte, mesmo sabendo que o preço podia ser a sepultura. Só que essa era a única maneira de acabar com a humilhação, a opressão e a escravatura. E já que eles eram nacionalistas corajosos que perceberam que já estavam em altura de avançar com a revolução, enfrentando o colono, dizendo: basta! Porra, esta terra é nossa, seu cão. Eram homens com a cabeça no futuro, que pela porra do futuro, no presente e passado, vários deixaram famílias de luto, acreditando que a independência seria o fruto deles terem sacrificado a vida e terem abdicado de tudo. Só que em contrapartida, o país pela qual eles lutaram, suas vidas entregaram, transformou-se neste projeto falhado. puseram supostos heróis no topo da foto e aqueles que de verdade lutaram para além de afastá-los das fotos, nos livros de história nem sequer foram citados. E hoje, para nos alimentarmos, devemos subir aos céus e clamar a Deus por uma coisa que a Terra produz. E é assim que somos matracados pelos motherfuckers das ONGs, que vêm, criam problemas, nos vendem soluções, até nos dão alguns USDs. E pela pele pálida, os cabelos loiros, nós acabamos os vendo que nem Jesus. Os dirigentes desviam do dinheiro do povo, escondem debaixo das terras de seus baixos terrenos. Outros investem hotéis, ilhas paradisíacas, e é assim que engordam suas contas bancárias fantasmas no estrangeiro. Será que foi por isso que nós perdemos Gungunyane, Paulo Samuel Kankomba, Samuel Eduardo Mondlane? Foi para termos um país dividido e desnutrido, onde uns gozam de boa vida, boa alimentação e absurdas mordomias. Outros sobrevivem em precárias condições, alimentando-se à base de plantas, de vez em quando chinhonfana e patinhas. O transporte já nem digo, lutamos para subir e ficamos apertadinhos, que nem bichos. Se eu fosse pai da nação, eu teria vergonha de saber que os meus filhos comem lixo. E eu pergunto, aonde é que está a nossa independência? Nós temos uma das maiores barragens do mundo, mas mesmo assim, para nós, a energia ainda assim continua a ser um grande problema. E quanto à água? A chita é a mesma. Nós já temos tantos rios, mas eles ainda insistem em meter água, por isso é que continuamos na seca. E está evidente que o país só favorece o Ocidente, o mito acaba se tornando verdade. Deus sou da carne que não tem dentes. E eu pergunto, será que foi por isso que os nossos heróis lutaram pela tão dita independência? Contudo, para nos tornarmos uma potência, contudo, ainda assim estamos à beira da falência. E olhem o quão paradoxal é a nossa situação capital. Nós já temos tanta riqueza florestal e mineral, mas a nossa economia continua a ser a pior da África Austral. E eu pergunto, será que foi por isso que os nossos heróis lutaram pela tão dita independência? É claro que não. Isto era para mostrar ao branco que na verdade é que o preto é patrão, contrariando a craveirinha dizendo, não, nós não somos carvão, para esses madafacas enriqueceram com a nossa combustão, atribuíram-se regalias, distribuíram-se mansões, mandaram seus filhos estudar em outras nações, venderam fábricas, venderam licitações, quando viram que a cadeia seria a última saída. Os desgraçados começaram a roubar eleições. E olhem que esses 3 minutos nem foram suficientes para tudo o que eu tinha a dizer. Então termina a minha dissertação com as palavras do Mano Asa dizendo, toda esta luta era para que apenas o povo estivesse no poder. O mais importante é que cada um confie no seu advogado, né? O mais importante é isto. Digam o que quiserem, mas que cada um confie no seu advogado. Esta é a premissa sine qua non. Ok, let's do it. Vamos lá, Jonathan. Ih, há quanto tempo não te vejo, Jonathan? Estou aqui. Ok, let's go. Boa noite. Desta vez eu venho recitar uma poesia diferente. Chega de amor toda hora, né? Vamos entrar para outro nível de sentimento. Tenho aqui uma poesia que fala sobre um pai que literalmente sofre alguma discriminação a parte da sua filha. Sou este pai. Sei que tu queres este mar de rosa, mas eu não tenho como te dar este mar rosa. Veja, nunca dormi num simples verso, imagino no duro berço. Eu sei que é difícil de entender, mas eu sou este homem que limpa a estrada para viver, com noites perdidas para te alimentar. Mesmo com tanto trabalho, nunca te deixei de amar. Eu amo ver-te feliz, mas parece que mim gosta de deixar cicatriz. Se caes atriz, nem sequer imagino fora. E agora, acredito que até do pai queres mudar, filha. Os nossos problemas já não têm coordenada. A coordenada é o que vivemos em casa. E casa que mal voa em sua boca. E o nosso segredo familiar a ti menos importa. Não escurece minha alegria, filha. Por favor, não me dê outra batalha, preciso da sua força nessa situação. Se tua ação continuar assim, vais me matar de desgosto. Escute, não escolhi ser pobre. Meu coração é um tesouro nobre. Anota, esse é meu maior orgulho como pobre e caro como uma moeda de cobre. Apague esta combustão e veja como os nossos sentimentos estão. Não precisamos nem um pouco nos ferir, mas sim precisamos da alegria florir. Oh filha, sou este pai. Se o mundo fosse meu, eu juro que te dava euforia e eu faria de ti a nossa majestade, mas esta arde na vida dos outros, menina. Me anima. Quero tanto ser um pai feliz. A sua vergonha por mim me sufoca e sufoca meu coração a ficar sem nenhum sentido e sem ti dou a minha vida aos escombros. Escombros me abaixo, filha, e eu me rendo. Você me considera um lixo na dobrada e dobrada fica minha consciência. Consciência para ti sou monóxido de carbono. Aliás, uma reação não efetiva. Filha, sou este pai sem carro, sem mansão, mas tenho tudo que é amor para te dar. Nosso amor, nossa prosa. Foi relação. Tudo começou com uma boa química. Éramos tão estáveis como dois átomos de hidrogênio ligados ao mesmo amor, oxigênio. Seguiu-se uma pequena aula de língua portuguesa. Elogios, prosas, versos, inversos e submersos. Doravante, entrar em cena a física. O estudo dos corpos e seus movimentos. Cavalgadas aceleradas, estradas curvadas, molhadas e escorregadias. Motivos de capotagem não deram ausência. Nessa tua estrada, nem que eu fosse a mil, batia e não morria. Colocamos em prática a biologia. Estudamos a força e a fraqueza dos nossos organismos. Gozamos. Gozamos bastante dos belos momentos como casal. Nesse momento, o encanto da química é trocado pela matemática. Problemas, problemas, problemas e mais problemas. E nunca achamos o X da nossa equação. Tentamos usar a união, mas os conjuntos só intercediam. Arrolamos a estatística, mas tudo acabava na probabilidade de quem fosse mais culpado. Até antropólogo e psicólogo tive de ser para estudar os aspectos diferentes das tuas sublimes personalidades e achar terapia adequada para cada uma dessas personalidades. Esquecemos tudo e buscamos por mais soluções. Talvez o problema exatamente fosse de estudarmos uma disciplina isoladamente. Fizemos uma fusão, português e da matemática. Decidimos, então, cantar o plural de decimal. Decimais. Mas sem sucesso. Não tínhamos bases para isso. Não queríamos mais nenhuma vírgula. História e geografia. Enquanto te embalava sem sul e sem norte, como Vasco da Gama explorava as tuas montanhas e buscava pelo ouro perdido, e como Cristóvão Colombo, de prazer, viajei pacífico até que de ti fizesse meu novo mundo. Era do gelo, Maldivas, Jurássico. Juraste que me amavas e prometeste que até me darias o... Viajamos no tempo e no espaço. Só conseguimos trazer lembranças. Hoje somos apenas fontes de factos. Nino Ambacito. E vamos fechar o filósofo para chamarmos os próximos poetas. Let's go. Vamos a isso. A cada dia eu tenho um sonho. E neste sonho há certíssimas coisas que eu gostaria que mudassem. Coisas essas que me preocupam, coisas essas que me machucam, coisas essas que me matam. Onde já não se respeita a nossa cultura moçambicana, onde dançar panza, chigumbaza, amarabenta é só para quem for louco. Mas experimenta só colocar aqueles calçozinhos que deixam na dicas fora e dançar quadradinho. Aí sim, todos te aplaudem, até te filmam. Essas são as coisas que me preocupam, são as coisas que me machucam, são as coisas que me matam. Onde temos todos contraceptivos para prevenir e interromper a gravidez. Mas nos hospitais as pessoas morrem ainda na bicha da espera. Onde o doente é o filho do doutor, o paciente é para quem tem pecunha. As pessoas com doenças graves morrem ainda na bicha da espera. Mas quando o assunto é aborto, és logo atendido. Preocupam-se mais em tirar vidas do que em salvar vidas. Esquece que seu principal maior valor é a vida. Essas são as coisas que me preocupam, são as coisas que me machucam, são as coisas que me matam. Onde gritas e falas sobre os direitos da criança, mas até agora temos crianças padecendo de fome e sede, pedindo esmola e sem direito à escola. Onde fala-se tanto de orfanatos, mas quais orfanatos? Onde as crianças são tratadas como patos, mas basta saber que nessa tal semana recebem visita do Ministério da alguma coisa, meu Deus, as crianças são bem tratadas, até fazer banho com leite, só para poder ser bonitas nas fotografias. Essas são as coisas que me preocupam, são as coisas que me machucam, são as coisas que me matam. Onde gritas e falas sobre os direitos da mulher, mas até agora temos mulheres que são espancadas, são violadas, temos mulheres que sofrem, choram, dia e noite, noite e dia, mas nunca denunciam. Mas para o pobre azarado, só com uma chamada de atenção, já é motivo para a prisão. Fala-se tanto sobre os direitos da mulher, nunca sobre os deveres da mulher, nunca sobre os direitos do homem. Onde quando o homem vai meter uma queixa de que foi espancado, foi violado, é visto como palhaço ou um xerico. Ah, só serve para passar o tempo. Essas são as coisas que me preocupam, são as coisas que me machucam, são as coisas que me matam. Onde para as mulheres todos os homens são iguais, mas elas escolhem tanto os homens que eu não sei porque que tanto escolhem os homens, se todos os homens são iguais. Isso eu não posso responder, somente o bolso dos homens é quem pode responder. Consequências, temos várias mulheres na rua da vergonha e muitas crianças abandonadas. Essas são as coisas que me preocupam, são as coisas que me machucam, são as coisas que me matam. Eu tenho sonho de ver a nossa cultura moçambicana se valorizar. Eu tenho sonho de ver os direitos da mulher, da criança, assim como também do homem se respeitar. Eu tenho sonho de ver a paz e o respeito mútuo progredir. Este é o meu sonho, o filósofo. Estou grato. Sabe, Hamilton, se me permitires, no próximo sarau eu só quero vir para imitar alguns poetas. Eu só vou chamar o nome e vou imitar e sabe muito bem. Essas são as coisas que me preocupam. Essas são as coisas que me machucam. Essas são as coisas que me matam. Hã? Depois vou chamar bem para o... Eu venho de lá. Bem para o que está aqui. Vou imitar um por um. Eu só vou chamar o nome e vou imitar. Ok, eu vou chamar o próximo grupo de poetas que vai ficar ali nas cadeiras e vou chamar o intervalo para a música. Já agora a vossa atenção. Vocês que fazem inscrições e se retiram. Isso não funciona, guys. Hamilton, ainda estão abertas as inscrições? Continuam abertas? Ok. Para os que acabam de chegar, bem-vindos ao melhor sarau de poesia, música e teatro de Moçambique. Vão deixar os vossos nomes para as modalidades que pretenderem. Vou chamar agora KHMC. KHMC ainda não voltou? Yeah, é a segunda chamada esta. A terceira vai ser a última. A seguir, Ovelha, tu já foste. Poeta Gentil. Palmas para o poeta. Explosive Man. A palco. Explosive Man. Por favor, palmas para o poeta. Silênio, já estiveste aqui, pois não? Já? Perfeito. Julião Soelo, é isso? Como é que é? Ih, falhei o nome do meu assistente, como assim? Julião Sou. Poetisa Nate, ao palco. Poetisa Nate. Ok, afinal é assim que funciona, né? Eu chamei os caras, nada. Chamei ela, Vocês são incríveis. Ok, nós vamos fazer uma pausa para a música e vou convidar esses vossos nomes do jeito que escrevem. Perdoem-me se eu estiver a ler mal. Renho ou Reuvo? Ou nenhuma nem outra coisa? Este primeiro nome? Erenji? Erenji. Como é que estamos lá na disciplina de língua portuguesa? Na caligrafia mesmo? Ok, não foi? Ok. Erenji? Ok, vamos agora uma força de palmas para esta estrela e vamos a um momento de música com Erenji. Yes. Boa noite. Então agora vamos ter um momento de hip hop, um momento de rap. Meu nome é Renji, como a mana disse, vim diretamente do bairro Boquiço. Por aqui. Yes. Passou um barulho para o bairro Boquiço aí. Yes, Boquiço. Então vamos apimentar esse intervalo. Vou pedir que me acompanhem no coro. Vou ensinar-vos o coro antes de começar as barras, nesse caso, só para podermos estar no mesmo compasso. Sou rapper, rappers não cantam. Sou Liskir. O coro. Nunca pares de sonhar. Sonhe, lute para realizar. Tu podes, nunca pares de sonhar. Sonhe, lute para realizar. Tu podes. Agora comecei, só para ver se pegaram. Nunca pares de sonhar. Sonhe, lute para realizar. Tu podes, nunca pares de sonhar. Sonhe, lute para realizar. Tu podes, não pare não, porque tu podes conseguir. Desenhe seus planos e caminhos a seguir. Pesquise mais para que possas progredir. Se todos conseguiram, tu também podes. Se poucos concretizaram, tu também podes. Se ninguém realizou, tu podes ser o primeiro. São os teus princípios que determinam o teu destino. São os teus sonhos que a tua vida dão sentido. Lute com veemência e muita esperança. Busque inteligência, é muita abundância aqui na tua vivência. Não pares de sonhar. Procure influências que possam te motivar a ter experiência propensa a realizar tudo o que sonhares e tudo o que desejares. Já alguns dirão que isso é utopia, mas destruir teus sonhos é destruir a tua vida. Nunca pares de sonhar. Esqui. Sonhe, lute para realizar. Ei. Nunca pares de sonhar. Sonhe, lute para realizar. Tu podes, mas tenha cuidado em tudo o que acontece. Não se emocione em cada ajuda que aparece. Por vezes as pessoas não são o que parecem. É provável que teus sonhos a ninguém interesse. Portanto, seus planos não partilha com todos. Só assim evita as rasteiras do mundo. Não desista, sei que é difícil, mas não persista, insista. Usa a estratégia e conquista bravista. Lute para ter sucesso. Não há ninguém que não passou pelo fracasso. Alarga o passo, caminha para o progresso. Pega no compasso e cria teu universo. Pegam no compasso e cria teu universo. Sem sonhos não há vida, sem vida não há sonhos. Estás hoje no sol, amanhã estás na brisa. Let's get it. Nunca pares de sonhar. Sonha, lute para realizar. Tu podes, nunca pares de sonhar. Sonha, lute para realizar. Tu podes. Yes, thank you, thank you, thank you. Não vamos parar de sonhar, people. Não vamos sonhar, não vamos parar de sonhar assim que. Obrigada, Renji. Muito obrigada. Que a morte vos encontre vivos. Boa noite. Eu tinha cá uma poesia erótica para a Inia Lipang, mas ela não apareceu. Deixa ficar. Deixa ficar. Nós vamos gravar e mandar o vídeo. Não. No próximo sarau. Ok. Que a morte vos encontre vivos. Que ela vos encontre, não num beco sem saída, ou de bolsos vazios e cheios de dívidas, mas que ela vos encontre vivos. Que não supliques pela vida, nem peças uma segunda chance, nem peças uma segunda chance, pois sabes bem onde ela mora. Que a morte vos encontre vivos, não como pobres ou ricos, doutores ou analfabetos, crianças ou velhos, que ela vos encontre vivos. Que ela só passe para te lembrar que no final a gente morre. Eu sabia, mas não vivia. E agora, o que eu faço? O que eu fiz? O que será de mim? Será que eu falo para aquela pessoa e no final a gente morre e a outra pessoa és tu? Será que eu amo ou deixo de amar? Ou me deixo amar, me aventuro ou me privo deste sonhar? Louco ou santo, ateu ou padre, todos morrem. E quando eu tenho medo, todos morrem. E quando tenho vergonha de me mostrar, a gente morre. E quando sou velho para estudar, a gente morre. E quando sou jovem para começar, a gente morre. E quando não posso me dar o luxo de começar, a gente morre. E no final, ninguém pediu para nascer. Então, por que pedimos para não morrer? Tu não pedes para nascer, mas pedes para não morrer. Quem te dá a vida, te tira. E quem te tira a vida, não te avisa. No sexto dia da criação, Deus criou o homem. E na sexta-feira da curtição, o homem comeu do fruto da morte. Criou o tempo e se iludiu com a vida eterna. Que você pare para cheirar o doce aroma da morte. Só para lembrar de viver e saber que tudo quando morre e no final esteja vivo quando for morrer, porque a vida, porque a morte é um dia que vale a pena viver. A gente morre. Cantem comigo. A gente morre. As putas e as santas, a gente morre. Os padres e os santos, a gente morre. As hipócritas e as hipocritisas, a gente morre. A Enia e a Paquete, a gente morre, os poetas e os escritores, a gente morre. E no final, esteja vivo quando a morte te encontrar. Sabe, gentil, eu só quero reiterar o seguinte: nas igrejas dizem que o que a gente fala é profecia. Dizem que o que a gente fala está a atrair. Por isso eu não cantei agora. Let's do Explosive Band. Sei que pareço um ladrão, mas há muitos que eu conheço que, sem parecerem o que são, são aquilo que eu pareço. Eu trazia uma proposta muito lúcida para vocês aqui, mas eu cheguei neste lugar, comboios, vagões, tudo isto acabou deturpando-me e acabei escrevendo alguma coisa nova em virtude daquilo que eu estava a ver. Obrigado, Ilódia, Anacleta, Carlota, que vieram aqui para acompanhar-me. Cão de Rua. Este é o título do novo poema, que tem algumas horas ou alguns minutos de vida. As atuações começam quando os comboios partirem, quando levarem almas vazias para lugares distantes dos quais nunca voltarão, em busca de sonhos renegados por uma cidade de ratos e ratazanas que, por fome, fazem nos roer vagões de semente e alcatrão. Não me venham com paz de missa quando a fome lá fora é quem reza, mata e reza. O povo mastiga promessas e depois cospe migalhas da mesa. Falam de fé com gravata, mas não pisam no chão que nos arde. Usam Deus como escada dourada para subir e esquecer da base. Aqui, cada esquina é trincheira, cada mãe é guerreira sem farda. O puto com uma pedra na mão tem mais honra e bolas que qualquer juiz de gravata. Tu vives em tela, bolha, wi-fi. Eu vivo na pele, na rua, no ai. Tua lei é papel que não seca as lágrimas que no meu bairro cai. Político fala bonito, enquanto nos come no frito. Promete futuro nos dedos, mas fecha presente no grito. Dizem, é preciso sonhar, mas como sem teto para deitar? Dizem, estuda, vais lá chegar, mas cortam as pernas no caminhar. Na escola faltam carteiras, na cela não faltam algemas. Põem crianças a aprender com fome e depois culpam-no pelos... Na escola faltam carteiras, na cela não faltam algemas. Põe crianças a aprender com a fome e depois culpam-na pelos problemas. Sou cão de rua, sem dono, sem guia, mas mordo se a raiva me cria. Não ladro à toa, nem brinco com farsa. Minha palavra é faca sem bainha. Cansado de olhar para os prédios e só ver espelhos sem rosto. Cansado de mendigar respeito num país que me trata como encosto. Eles dizem que eu sou perigo, porque não sorria ao castigo. Mas se não rasgar a minha garganta, quem vai me escutar no abrigo? Chega de amanhã talvez, o hoje é campo minado. Quem cala vira parede, quem grita vira soldado. E eu grito! Grito por cada irmão calado. grito por cada sonho alcimado, grito por cada corpo tombado, e enquanto houver voz, nunca serei silenciado. E eu grito! As atuações só começaram quando os comboios partiram, quando levaram almas vazias para os lugares distantes dos quais nunca voltarão, em busca de sonhos renegados por uma cidade de ratos e ratazanas que por fome me fizeram entender que é importante roer vagões de semente e alcatrão. Ao Pelene, boa noite e salama. Obrigado, escuro. Venho aqui compartilhar com um amigo meu, compartilhou comigo. Essa é para os niggas que não babam as damas. Vocês que namoram, né? Babem lá vossas damas. Não babas, né? Ok. Enquanto zangavas, ela me deu. Chorava pelo vosso amor, clamava pelo seu calor. Enquanto dizias que não te importavas, ela me deu. Enquanto a ignoravas, ela me deu. Antes chorando, depois sorrindo. Ela me deu quando menos esperavas. Ela me deu. Para afogar as vossas mágoas, me deu na rua. Me deu por confiança, ora deu por vingança. Assado e cozido, me deu totalmente nua. Ela me deu sempre, de frente e de trás. Ora deu quente, para mostrar de que é capaz. Me deu para ter de lembrança. Me deu de aliança. E mesmo com aliança, me deu para ter vossa criança. Ela me deu na faculdade para sentir sua liberdade. E desde a mocidade, ela me deu de verdade. Me deu antes do casamento para quebrar vosso juramento. Até mesmo o falecimento inventou para vir me dar. Me deu de maneiras que nunca te deu. Deve ser por causa desse orgulho teu. Me deu no quarto. Me deu de quatro. E mesmo cansada, me deu até o quarto. Ela me deu. Ela me dá. E se continuares fraco e duro do coração, ela ainda vai me dar. Poema de Eduardo Xangulo. Eduardo Xangulo, não sei. Eu sabe. Mas vocês sabem que há menores aqui? Vocês sabem que há menores? Desculpa, podemos avançar? Podemos continuar. Não está nada estragado. Não está, né? Não há menores aqui de idade? Não há menores de idade? Certeza? Nenhum dizer não, se querem ouvir mais. Vocês, vamos lá. Nati. Mais um pouco, por favor. Silêncio, vamos chorar. Fechem os olhos, vamos orar. Vamos chorar. Pai nosso que estás no céu. E foi assim que fui tirada mais uma vez da sociedade. Excluída até aqueles que juraram me acolher. É assim que a minha história depressiva começa. Mas antes, vamos orar. Vamos orar para que Ele nos perdoe. Não a vocês. Para que Ele me perdoe, porque vocês são perfeitos. Porque da mesma forma que me julgam, será que Ele não vos julga? Vamos orar. Mas antes que oremos, atira uma pedra sobre mim, porque eu sou a maior pecadora. Sou aquela que você e você desprezaram. Sou aquela que você e você arrancaram. Vamos orar, fecha os olhos, menos tu, porque teus pecados são maiores que os meus. Menos tu, porque tu assassinas e eu minto. Menos tu, porque adulteras e eu apenas fortifico. Vamos orar, irmãos. Vamos orar, mas antes, tirem aquela moça da igreja. Tirem ela, porque essa saia não é decente. E tirem aquele também, porque o pai não entrega dízimo. Mas não esqueçam daquele, porque o ranger dele está nos ofuscar. Isso é ambição, irmão. No reino dos céus, o teu carro não vai entrar. Ora primeiro. Silêncio, vamos orar. Vamos orar, mas não te esqueças do filho do pastor que abusa e desabusa da miúda, porque aqui apenas aqueles que são santificados pelo sangue branco é que poderão entrar no reino dos céus. Mas não te esqueça que não, Satanás não mora no inferno, Satanás está aqui entre nós e anda de vestes e com cruz no coração. Hipócritas! Pregam sobre amor, mas são os primeiros a julgar. Hipócritas. Pregam sobre o perdão, mas são os primeiros a lançar a pedra. Hipócritas, hipócritas. E vão me julgar porque eu disse hipócritas. Perdão, vamos orar. E tomara que Deus me perdoe, porque a vocês, Satanás já vos espera. Obrigada. Mas sabe, vocês vão entrar nos céus? Vocês vão entrar nos céus? Eu tenho uma pergunta para o Julião, que estava a falar aqui de Deus, quando você foi fraco. E como é que foi o gemido na hora de dar? E eu estou a perguntar, como é que foi o gemido na hora de dar? Dos bons gemidos. Mas sabes o que é um gemido? Sabes? Pode dar. O gemido é uma nota musical que denuncia e retrata a perfeição do compositor. Quando a composição é perfeita, não é grito, é prazer. É a voz que sente e quer mais, que se invada a chaga sagrada. É um colapso harmônico quando os pássaros encontram o sabor oculto do amor. Já sabes o que é o gemido? O chá. Servir-te-ei a mim dentro dos lençóis pecadores. Servir-te-ei o chá, a tosta, a fruta, só de calcinha. Não atires. Não atires. Afaste-a com a poesia dos teus dedos para tocares melhor estas humildes palavras de Lixabana. Ok? Ok, vamos ficar com mais um break. Vamos para a música. E agora vou chamar o Sweet Soul para o palco. Palmas para os músicos. Boa noite. 1, 2, 1, 2. Muito obrigado. Muito obrigado. Oh, famílias. Sweet Soul aqui no palco do Palavras São. Palavras São. Muito obrigado. Estou preocupada com algumas manas aqui. Aí outras na vibe, né? Outras... Bom, vocês segurem-se, meninas, né? Devem controlar o ambiente, avaliem onde vocês estejam. Foi influência do gemido, né? Não podem, comportem-se enquanto estiverem aqui. Aqui tu... é pior essa mana aqui. Calma, calma, garota. E vou chamar os próximos poetas ao palco. Eu vou chamar os próximos poetas ao palco. Ok. Menino de rua, por favor. Menino de rua. Palmas para o poeta. Yuka da Glória, ao palco. Yuka, ao palco. Ao palco. Let's get it. Eu perguntei. Yuka, qual é a tua idade? Não percebi. 18. Confirmas? Eu preciso verificar. Ok, vou acreditar em ti. Bendito nascimento. Bendito nascimento, ao palco. Vocês não podem fazer com que os colegas sejam estrelas. Gritem bem, então. Agora, Amélia Gulela. Yeah. Eu acho que temos que ter uma premissa aqui. Já não se vai permitir mais poemas eróticos. Vocês saem do assunto. Mesmo aquilo que eu disse sobre o gemido e a nota musical. Vamos apagar aquilo, ok? A seguir, Florentina Belano, ao palco. Quem que está aqui pela primeira vez? Pode levantar a mão. Quem vem pela primeira vez? Queremos ver o vosso talento. Peço 5 de vocês que vêm pela primeira vez aqui ao palco. Rapidamente. 5 de vocês que vêm pela primeira vez ao palco. Rapidamente. 5. 5 de vocês. Aqueçam as vozes, por favor. 5 de vocês. Aqui no PSP nós gostamos de testar os talentos dos poetas, dos artistas. Por favor, mais 3 para cá. Mais 3 para cá, dos que vêm pela primeiríssima vez, estão a acompanhar o melhor sarau cultural do país, que é Palavras São. Let's get it. Onde estão os outros que vêm pela primeira vez? Não estás a vir pela primeira vez, não me faças isso. Não me faças isso. Mais 2? Mais 2? Pode vir. Quem vem pela primeira vez? Não, não, vocês não sabem o que eu vou fazer ao palco? Quem mais vem pela primeira vez? Já são 5? Só está uma menina sozinha. O que é que vocês fazem de melhor? O que é que tu fazes? Qual é a tua arte, o teu talento? Eu canto, também declamo e toco. Canto e danço. Ok? Sou poeta. Às vezes escrevo. Sou poeta e apresentador. Sou financeiro. As meninas estão preocupadas com este que disse que é financeiro, né? Agora, não vale também dizer aqui que são solteiros. É assim, queremos vos batizar. DJ, estamos prontos deste lado? Estamos prontos? Mostrem lá o vosso talento. É 3, é 12, é 1, na caixa. DJ, let's go. Aham, vosso talento. sei, aha, sei, aha, sei, aha, sei, sei, sei, aê, ehê, ehê, ehê. Aha, sei, aha. Ehê, brr. Ehê, brrr, pá. Vocês, let's get it, let's get it. Os rapazes não estão... Benny, continua aí, Benny, os rapazes. Não, não, não, não, não, não, não, não. Sei, sei, ah, sei. Sei, ah, sei. Sei, ah, sei, ah, ah, ah, ah. Ah, ah, sei, sei. Ah, sei, ah, ha. Aha, sei, aha, ei, ei, sei, aha, ei, sei, sei. Sei, ei, ei, ei, ei, aha, sei, aha, aha, sei. Ah, sei, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, sai! Palmas para os novos talentos. Amiga, vai lá sentar. Ainda queres dançar? Já que vocês não se inscrevem para a dança, eu vou vos fazer dançar. Poetas, o tempo é vosso. Boa noite. Boa noite. Quem é Helena aqui? Helena estava na terra idade. Ela tinha 15. Frequentava 10 e só entregava quem tinha 50. Ela trocava as notas de 20 que tirava pela nota 10 que ganhava. Ela saía 7 e voltava 12. Sempre pautava pela pontualidade. Ela escutava notas altas até quando percebeu que as notas nacionais depreciaram. Foi quando começou a escutar notas internacionais, até perceber que ela tinha mais valor no mercado do que em qualquer outro lugar. E não só. Helena tinha muitos professores que queriam avaliar o seu bloco de notas. Helena era inteligente e bem comportada, mas ela tinha que abrir o seu caderninho para manter a nota na pauta. E quando chegava a casa, encontrava seu padrasto, preguiçoso e desocupado, que lhe ajudava com o trabalho de casa, escrevendo no seu bloco de notas textos longos até borrar a sua caneta de tinta branca. Helena estava na terra idade e vivia a vida de quem tinha maturidade. Ela só tinha 15. Matilde, Helena só tinha 15. E tinha também a experiência de quem sobrevive nas avenidas hoteleiras. E em contrapartida, se via partida no carro, na carteira, até na cama. Mas alguma coisa ele fez acordar. Era dia de educação física. Helena pegou na corda e se viu novamente pulando a corda na aula do professor Maguir. E depois, ele era muito exigente. Enquanto Helena não transpirasse, ela não podia parar de pular. Era também para garantir a nota. Mas dessa vez, Helena decidiu faltar a aula. E infelizmente, perdeu a nota, perdeu o ano e perdeu sua vida a caminho de casa. Helena não teve infância. Ela queria balançar. Engravatou a corda e num ramo de pau preto se foi. Helena estava na terra idade. Ela tinha 15, frequentava 10 e tudo que ela queria era se formar. Meus pêsames a Helena. Boa noite. Calma, jovem. Mas vocês, onde está a BI dessa moça? Eu estou preocupada. Ok, vamos a isto. Eu vou classificá-la pelo teste que vai dizer. Ok. Perdi o encanto. Parecia tudo e nem era tanto. Passou o agrado. O retrato da nossa foto, o lembrete da nossa data, assim como a lembrança da nossa dança enquanto aguardávamos a nossa filha Márcia. Naquela altura, mal sabia eu que era tudo uma farsa. Hoje, nesta fúria, não consigo dizer qual é a estrutura da minha cura, pois encontro-me numa curva, que ao curvar vem outra curva. Eu já nem sei qual é a rua. Tiraste-me do meu canto. Fingiste encanto. Deste-me um abraço, sussurraste no meu ouvido, quero-te tanto. Eu já não sei se te espanco ou se canto, para ver se esqueço aquele abraço que deste-me naquele canto, ou se me tranco numa porta sem tranco, com esperança de que um dia volte os meus braços para dizer quero-te, nem imaginas o quanto. Trocamos beijos, abraços, carícias, e até o que tínhamos que fazer, se sumisse... Trocamos beijos, abraços, carícias, já deu o que tínhamos que fazer, somente seguindo a lei de Deus fizemos. E hoje nos passamos como se não soubéssemos de onde viemos. Será que foi para ti importante tudo o que nós vivemos? Ou talvez deva eu aceitar que, quando chamavas-me gostosa, não era pelo caráter nem pela alma, mas sim pelo corpo, pela minha xereca afinada, já que para ti... Já não há nada mesmo. Já não há nada. Falou de fizemos, xereca. Silêncio, poetas. Ou talvez deva eu aceitar que quando chamavas-me gostosa, não era pelo caráter nem pela alma, mas sim pelo corpo, pela minha xereca afinada, já que para ti sempre foi bem quente. sem deixar de lado a qualidade do meu boquete, que segundo a ti, te deixava bem quieto. Silêncio, poeta, silêncio. Contentei-me tanto com o pouco que fui até perdendo o meu brilho aos poucos. Achava que deixar-te dedinhar as minhas genitais me tornaria uma pessoa genial. Mas sequer me sinto especial. Apenas fervor, ardor e dor daquilo que teu pau enquanto rodava deixou em mim. E ainda dizes que eu devia ter cuidado mais de mim. Não percebi? Afinal, eu não era só para ti e tu não eras só para mim. Não, foi por isso que chegamos ao fim. E o pior é que sinto saudades. E o pior é que sinto saudades. Mas sinto mais vergonha, aquilo era caridade. Quis tanto que houvesse continuidade. E não olhei para a idade, dificuldade, necessidade, incapacidade. Ignorei a instabilidade, deslealdade, insensibilidade, complexidade e imaturidade. Até porque já havia dado, que diferença fariam esses dados? As traições foram aumentando, a insegurança foi me derrubando e as mágoas guardadas no silêncio da minha mente me destruíram tanto. Mas mesmo assim, confiança em ti fui depositando. Não entendo o meu tanto. Porque não havia reciprocidade, muito menos cumplicidade. Portanto, eu acho que eu realmente devia ter cuidado mais de mim. Poesia de Yulka Gwambe. Obrigada. Yurika, anda cá, Yurika, anda cá, vocês, já deu, xereca apertada, quente, depois boquete, depois, boquete. Que lhe deixava quieto. Depois, pau grande. Ela não disse isso aí. Pau preto. Depois ela pintou os olhinhos assim, tipo uma princesa de 13 anos. Ok, vai sentar. Não te queremos mais aqui. Não queremos. Eu tenho que começar a fiscalizar beijos. Let's get it! Então, não será o mais quente de nós. Palavras são! Mas tensão subiu. Não vos vou cumprimentar. Perdoem-me se eu não digo um boa noite, mas não me importo com vós. Fui assaltado por um tédio. Esse tédio me lançou à morte. Aliás, estou ainda na transição entre o mundo e o além-mundo. Por isso, digo que vou morrer de tédio do mundo. Vou morrer de tédio do mundo. Não o tempo que me leva, mas a falta dele que me enleva. Ah, sim. Não é a bala que me perfura, é o vazio que me atravessa e empura. Não é a morte que me chama, é o mundo que me despe e despede em chamas. Com um tédio que me mata, sem manchar o chão com encarnadas manchas. Vou morrer das promessas que nasceram mortas, dos dias que vêm com o mesmo gosto de ontem. Da esperança que boceja no meio da multidão. Das mãos que oram por migalhas, estendem mãos e se esquecem do pão. Moro do som das palavras ocas, da multidão que repete o hino oco, sem saber o que canta. Das passagens nas escolas, onde se reprova quem pensa e se passa quem repete. Onde se escreve sem alma e se assina sem saber ler a própria tristeza. Ah, sim. Eu vou morrer. Moro do templo com senha, onde Deus se assina contratos, mas esquece dos recibos, onde a fé tem gerente que mente, e o dízimo tem meta mais do que a metade. Aqui já não vale mais os 10%. Onde o milagre tem hora marcada, e o seu, esse seu, custa caro, mesmo para quem anda descalço. Moro do amor escondido, do beijo que se esconde atrás da vergonha, do corpo que não pode amar sem pagar com medo. De ver quem ama certo ser chamado de errado, porque quem ama o erro é errado no escuro. Moro dos olhos que evitam espelhos, porque tem vergonha daquilo que o mundo não entendeu. E nem falo dos gays. Moro da infância abortada nas esquinas, dos nomes das meninas sussurradas por velhos em caros escuros, das bonecas largadas porque as mãos pequenas aprenderam a servir antes de brincar. Moro das filas do impossível, do concurso que já tem dono, do estágio sem almoço e do diploma emoldurado no quarto escuro do desemprego. Moro da saúde que só existe no slogan, da ambulância que chega depois do choro, do enfermeiro que atende com mãos vazias e do doente que aprende a esperar sentado sobre a morte, a mesma morte em que eu sentei-me. Moro das mulheres que desaparecem e só voltam em retratos na parede de alguém, dos gritos que não ecoam, dos corpos que ninguém procura, das culpas que são esquecidas, entre o churrasco de domingo e a novela da noite. Moro das urnas que falam línguas que ninguém ensinou, dos votos que mudam de cor e rostos quando ninguém está a olhar, dos números que se somam, dos números que nem somam e nem trombosam, mas vencem. Moro da alegria de plástico que derrete, da dança forçada nas ruas ao ritmo do lacrimogênio, das bandeiras que limpam os pés dos que pisam o povo. Moro da alma engarrafada no trânsito, da rotina que faz curvas, mas nunca muda de rua. De pagar caro para viver pouco, de sorrir por obrigação e de calar por precaução. Ah, sim, eu moro. Moro da fome disfarçada de jejum, da prostituição que trocou de nome por sobrevivência, das pernas abertas por necessidade e dos olhos fechados por cansaço. Ah, sim, eu moro. Moro dos anjos que esqueceram o caminho, dos santos que tiraram férias, dos demônios que fizeram estágio no parlamento, a dita casa do povo. Aliás, quando me perguntarem lá no alto, digo, quando chegar lá no alto e me perguntarem, e tu, o que trouxeste de lá? Eu responderei, trouxe silêncio. Trouxe olhos secos de tanto ver demais. Trouxe paz que o mundo inventou. Trouxe um país que sorri com a boca, mas sangra pelos pés. E se me pedirem uma última palavra para selar a morte, eu responderei com a única que o mundo nunca me deixou dizer em paz. Chega. Bendito Nascimento. Obrigada. Poetas, vamos lá combinar uma coisa. Vocês não são muitos e eu quero garantir que todos sobem ao palco. Vamos remir o tempo, pode ser? Pode ser? Vamos ser prontos, pragmáticos. Gulele, por favor. De olhos inchados à consciência paralítica, nesta ilegal política, a verdade é crítica. Está claro que para nós não se importam. Importam doenças do Ocidente enquanto nos torturam. Deitaram nas nossas mentes inocentes, mentes descaradamente em promessas descontentes, fazendo promessas que permanecem apenas como palavras vazias. Ouviram dizer que a vida é uma mulher? porque conseguem foder com as nossas, enquanto as vossas ainda continuam no luxo. As barrigas que nem no terno cabem, engordadas pelas nossas desgraças. Vi as vossas cagadas, tentei gritar, recebi ameaça. Aqui o salário do barulho é a morte. Não é à toa que usam armas de grande porte para o povo que só quer seus direitos, que é obrigado a viver de lamentações sem conceitos. E quando chega as eleições, onde pensamos ter voz? Mano, decepções. Conselho Constitucional cozeu o cordão umbilical que liga o povo moçambicano explorador e potencial, que usa elite da capital para garantir mais capital e se manter na capital para lucrar no final. Quem me roubou? Quem me enganou? Foi o mesmo que me matou. Quem me roubou? Quem me enganou? Foi o mesmo que me matou. Quem abriu os portões da BO? Quem enriqueceu com negócios de pato e pó? Quem chacinou mais de 400 manifestantes em dó? Quem... Muito bem. Continua, continua, continua. Desculpa, gente. Diálogos inchados já com essência paralítica. Nesta ilegal política, a verdade é crítica. Está claro que para nós não se importam. Importam doenças do Ocidente enquanto nos torturam. Retardam as nossas mentes inocentes. Mentes descaradamente em promessas descontentes. Fazendo promessas que permanecem apenas como palavras vazias. Ouviram dizer que a vida é uma mulher? Porque conseguem foder com as nossas, enquanto as vossas ainda continuam no luxo. As barrigas que nem no terno cabem, engordadas pelas nossas desgraças. Vi as vossas cagadas, tentei gritar, recebi ameaça. Aqui o salário do barulho é a morte. Não é à toa que usam armas de grande porte para o povo que só quer seus direitos, que é obrigado a ver de lamentações sem conceitos. E quando chega as eleições, onde pensamos ter voz? Mano, decepções. Conselho Constitucional cozeu o cordão umbilical que liga o povo moçambicano explorador e potencial, que usa elite da capital para garantir mais capital e se manter na capital para lucrar no final. Quem me roubou? Quem me enganou? Foi o mesmo que me matou. Quem me roubou? Quem me enganou? Foi o mesmo que me matou. Quem devolveu o vinho dias mais cedo ao pó? Quem chacinou mais de 400 manifestantes sem dó? O processo eleitoral foi bastante fraudulento, como era de esperar. Boletins adulterados num futuro obscuro. Omissão de partidos e números trocados e a democracia morreu sem nem ter sido apresentada a nós. Após atar os seus nós em nós a sós, ficamos nós à deriva na nossa terra, inspirados por Traoré desejar paz através da guerra. A justiça é apenas uma liga nos filmes da DC. Um blindado que se conduz sozinho, só aqui. A moral desse país é um caos. Assassinam-se os bons para reinar os maus. 25 balas para advogado honesto. Gás lacrimogêneo para os amigos no protesto. Ainda me perguntas por que manifesto? Eu vou parar por aqui, desculpa, gente. Ok, vamos, aproxima. Aproxima. Aproxima. Okay. Boa noite. Vamos. Vamos deixar aqui elogios fúnebres ao Celso. Então, aquele foi o nosso último adeus, Celso. Então, aquele foi o nosso último abraço quebradiço, um pouco misto daquilo e disto. Nosso último elanço antes do cansaço, antes de partires. E que bom que não foi por um tiro. Não merecias, nem era uma corrida com metas, mas estavas quase lá. Será que posso dar ao passado um giro? Mano, talvez te pudesse ter salvo daquelas drogas. Que droga? Terias sido um grande mecânico, biólogo ou ido para a tropa. Para a tropa, Celso. Querias tanto defender a pátria, mas mal conseguiste defender-te daquele despiste e aquele deslize. Que sátira. Celso, meu irmão, meu amigo de infância, que num pulo só mergulhou na garrafa, que não lhe poupou, lhe afogou na cachaça e lhe roubou a inocência. Trapaça, esse jogo não foi justo. Levanta-te daí, diz-me que é mais uma babalaza destas tuas vidas largas. Sete, acho que sim, seu sortudo, mas achaste que fosse vezes sete, cabeçudo. E não é que tinhas razão? Cantei mesmo tua favorita canção, Alugonifa Nichelelene Barakin. O mal é que não estás aqui para ver que moveste massas. Eras carismático, mas cheio de trapaça. Trouxeste-nos a desgraça. Que a terra te seja leve, meu amigo. Não posso assumir que queria ir contigo. Queria que estivesse já aqui comigo. Que fosse funeral do outro, que para ti era um castigo. Não te preocupes com Júnior. Deixaste um bom exemplo do que não ser. Descanse em paz. Sei que consegues perceber, Celso. Obrigada. Descanse em paz, Celso. Descanse em paz, Celso. Palavras são. Palavras são. Lá atrás, palavras são. Palavras são. Palavras são. Está muito fraco lá atrás. Ok, vou chamar os próximos poetas. Muyani Beautiful. Essas palmas aí, Albuquerque. Samuel Macaqua. Samuel Macaqua. Samuel Macaqua. Palmas para o poeta. Gente. Romana das Dores. Romana das Dores. E agora vamos fazer uma viagem musical na voz de Zaida de Souza. Zaida, onde é que estás? Zaida? Zaida? Onde é que está? Zaida, não estás aqui? Zaida de Souza, sem resposta. Vou chamar Melo Munguambe. Palmas para o Melo. Eu vi o Melo por ali. Melo, onde estás? Eu vi o Melo por aqui. Rapidamente ao palco, Melo. Palmas, palmas para o poeta, para o músico. Como é que é, pessoal? Eu sou Melo. Hoje, eu sou ator, sou empreendedor cultural, sou pesquisador, sou poeta. Let's get it, Melo. Let's get it, let's get it. Vamos lá. Mas não me esqueço que também sou um rapper. Não tenho vergonha de dizer que tudo que eu sei sobre as artes aprendi no rap. E agora eu vou cantar rap, pessoal. Essa música é um clássico, acho que vocês já conhecem. Epa, mas não me canso de cantar. Yeah. Já não é dia, roubaram uma alegria. O arco-íris foi com toda a poesia. Sinto apenas um blackout emocional. Não consigo ver nem pelo menos o brilho de um amor divinal perdido na escuridão total. Somente a tristeza me encontra diariamente, mesmo dando tantas voltas. A felicidade nem me nota. Enquanto isso, a dor da saudade dá uma jumba camalota. Ouço mas hoje a mim que me diz bem no fundo, por favor volta. Eu não sei o que acontece. Me encontro a beijar o Everest. Às vezes a alegria me entristece. Quando amanhece, dentro de mim anoitece. Sinto falta do meu sol. Os dias viraram noites vazias. Eu sinto falta do meu sol. Já não é dia, mais uma vez roubaram uma alegria. O arco-íris foi com toda a poesia, deixou-me num abismo. Já não há nada que me console, até mesmo um festival de racismo. Eu não tenho mais luz, nenhuma outra mulher me seduz. Nada mais faz sentido, ultimamente não sei explicar o que tenho sentido. Ok, eu não sei o que acontece. Me encontro a beijar o Everest. Às vezes a alegria me entristece, quando amanhece, dentro de mim anoitece. Eu sinto falta do meu sol. Os dias viraram noites vazias, eu sinto falta do meu sol. Yeah! Let's go. Doutor poeta, o poeta que se perdeu por se achar, o pai da filopatia Pisces. Poetas, poetas, poetas. Âncora do bom senso intimado pela poesia, eu vim convidar-vos à prisão. A liberdade é muito fria. A literatura é um xadrez e eu tenho dado dedos na caneta para manter o rei na mão. Se te derem cheque, mate. Ser poeta em Moçambique é ter amor à camisola, mesmo no verão. Décadas fazendo poesia à custa dos nossos rabos e no avanço, poetas continuam anos atrás. Citem calendários que fizeram poesia nos bares, mas no bairro continuam os mesmos homens sem a paz. Colisão dos que ocultaram poemas de amor em rumo à intervenção. E há que ter noção que intervir não é só agir contra o sistema. Nunca deixe seu eu no chão. E eu no chão percebi que pensar com fundamento é confundido com loucura. Num país em que doentes é que curam, por que não confundir soberba com postura? Mas existem regras para escrever. Quem são esses novos poetas fora da lei? Turra, tá bem, calei. Porra, mas assim como vossos textos, meu silêncio nada muda. Vossa audácia surda, muda. Cega os critérios da consulta. Não convença a escrever. Cadê literatura, jovens? Talvez vos é paradoxal um distinto vos dizer. Os critérios para mudar no fim da noite o mesmo ser. Não é sobre criticar, é nos autodescrever. O ato de escrever exige propriedade. É contra plágio. Exige lente de pesquisa. O errado não é citar. Fato social. É a forma de fazer. Poetas, vocês roubam textos e citam mal. Transformam poesia numa fala comum. E aí, para que vocês se sintam mal, que doa no peito para escrever com o unanimidade mantendo o número 1. Poetas, a correlação que subsiste entre pensar e existir é fundamentada pela teoria que diz penso, logo existo, e eu penso, logo existo, irás tu que a descartes por pensar em desistir. Permitam-me ser poeta, chamar a noite e o álcool de crianças, porque a juventude é descartável e é usada por crianças. Nuanças. Fundamentado pela teoria do jovem que diz que a juventude é uma casa e para ter acesso tem que ser amor, amante de pensar. Pensei, o que adianta dar pensamentos nítidos, educar sem aprender, visto que a melhor forma de aprender é ensinar. Mas como? Porque quando a vida foi teatro, faltaram manos para dar. Quando a vida na Vladimir deu-nos 25 balas, faltaram provas para dar. Poetas, muito obrigado. Boa noite. Anunciado como poeta, mas me anuncio como artista. Eu não vou declamar, vou cantar. Espero que seja de agrado de todos. Só toca meu corpo, toca de novo. Só toca meu corpo, hoje toca de novo. Ontem me viste como um anjo, hoje me olhas como um monstro. Mas toca meu corpo, toca de novo. Tu foste embora e eu choro agora, pois sinto tua falta, a tua ausência dentro de mim tanto me maltrata, mas toca meu corpo, só toca de novo, toca meu, é só teu, ele é, eu te pertenço. Quando eu te tinha medo de perder, não tive mais. Hoje eu juro, tenho a dor dentro de mim. Convivo com a tua ausência. Convivo com tua ausência em mim. Felicidade, cadê você? Só volta pra mim, pois eu quero de novo te ter. Felicidade, por onde andas? Eu sinto tua falta, estás longe, vem perto de mim. Hoje eu já não sei o que é sorrir porque não estás aqui. Hoje eu já não sei o que estar bem pois tu não estás aqui. Quero te por perto mas tu só estás bem longe de mim. Quero te por perto mas só. Eu juro que pensei em te seguir mas eu não consegui. Eu aceito o que tentei mas sozinho eu desisti. Mas toca meu corpo, toca de novo. Toca meu corpo, toca de novo. Toca meu coração. Hoje eu choro, sim, eu choro. Por fora vivo, mas por dentro moro. Sim, eu moro. Sonhos afogados lá na tristeza que me cobre por perto, completo medo que eu tenho de existir sem ti. Felicidade, cadê você? Pois eu quero de novo te ter. Parece um cego pra não te ver, pra não te ter. Felicidade, cadê você? Só pra dizer que é um improviso, a essência da arte. Mão! Obrigado. Vamos lá repetir o coro. Vamos lá repetir o coro, o coro. Toca o meu corpo. Yeah. O coro, como é que é? O coro, o coro. Toca o meu corpo. Só toca meu corpo. Toca de novo. Toca meu corpo. Toca de novo, toca meu corpo, toca de novo, toca meu corpo, toca de novo. Parabéns. Parabéns, jovem. Parabéns. Well done. Temos talentos aqui. Grandes talentos. Romana das Dores, convosco. Boa noite. Sou mulher. Mas Não importa a minha idade ou estrutura física. Não importa. Eu sou menina. E ai de mim se não tomar cuidado. Se não estiver em casa antes do anoitecer. Ou se mesmo em casa eu ousar adormecer. Ainda acordo na posição de um frango. Assada, ousada e culpada. Por ter deixado as ancas alargarem-se um porco manjo, ou talvez não. É que não importa o tamanho da minha roupa e se eu vivo coberta de ponta a ponta, não importa. Somos mulheres. Vivemos em confronto com o mundo por sermos nós mesmas. Um rabo de jeito, um belo peito, bonitas ou não, reservadas ou não, meninas, então, vítimas. Mas o que é que nos resta, né? Numa sociedade onde BTRs passam por cima de nós para manter a paz e tranquilidade pública, o protetor vira agressor sem vergonha nenhuma, porque para a autoridade a pena não se aplica, pelo menos não na prática, até porque as autoridades é que estão a trabalhar com vista a identificar os criminosos. Enfim, não se sabe quem foi, para onde foi. A única certeza é que mais um corpo achado, usado e violentado, sem órgãos e nem vida, é do sexo feminino. Causas. Era menina, estava sozinha. Vulnerável à crueldade de um animal faminto com alma suja e revestida de maldade, não satisfeita em fazer da minha liberdade um pássaro engelado e do meu corpo refém dos seus desejos satânicos, não satisfeito com o som do meu desespero e os meus gritos abafados depois de tanto em me remar e forçar, ainda se sente no direito dos meus órgãos tomar. Vocês mesmo não têm coração? Qual é o preço da minha liberdade? Eu quero andar pelo vale da sombra da morte sem temer, sem te ver e logo começar a tremer. Eu quero poder ser eu e não apenas te semear tesão. Eu quero falar de sexo e masturbação sem sentir a tua mão. Mas, aqui, se és quem eu sou e de noite sozinha veres o posto a vir, tens de fugir, porque se não correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Podes até tentar resistir, mesmo sem querer vais consentir e no final... Tu é que não sabes vestir. Eu sou mulher, mas também sou aquela menina baixinha, de saia curtinha, que viu a sua vulnerabilidade atiçar a maldade de um titio de 50 décadas. A ver-me então como mulher, pegar na minha inocência, praticar indecências e ter a discrepância de dizer é que ela estava mal vestida. E o que isso importa? Meu corpo. Meu corpo é uma prisão sem dimensão, para os cheios de vontade. É uma imensidão de ter que tomar cuidado. Em casa, na rua, na vida. Tem cuidado. Ser pouco afeminada, sem se esquecer de ser mulher. Ser forte e segura, mas sempre controlada. É só por segurança, meninas. Passam a vida a dizer o que devemos ou não fazer, mas não importa, porque no final sempre existirá uma que não tomou o devido cuidado. Fato. Passam a vida a dizer o que devemos ou não fazer, mas não importa, porque no final sempre existirá uma que não tomou o devido cuidado. Fato. Dado que a mina já não respira e eu não vivo segura. Eu sou mulher, sou por todas. Eu sou mulher, sou por todas. Sou pelas que gritam, pelas que foram esquecidas. Eu não vim aqui perguntar até quando. Eu vim dizer basta. Romana das Dores. Palavras são... Só subam agora ao palco Dandara, Mirelle, Low Black. Eu quero cumprimentar a nossa colega segurança. Boa noite, mãe, como está? Estou bem. Está a gostar do sarau? Não percebi. Está a gostar do evento lá? Claro. O que mais gostou até agora? O que mais gostou até agora? Do que mais gostou? O moço que estava a cantar agora. Ah, Ok. Dandara, Milele, Lowbreak, ao palco, por favor. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Antes peço uma ajuda. Peço que respondam. Eu vou dizer, eu e os meus gritam, somos vândalos. Eu e os meus somos. Vamos ver essa vida, depois vamos abençoar. Vamos evangelizar. Pode ser? Eu e os meus somos. Eu e os meus somos. Eu e os meus somos. Matar é pecado, mas por legítima defesa o Senhor desfaz a sentença. Não é por essa que promove a violência, mas sim é por essa quebra corrente de escravidão que faz chamar ladrões por excelência. Davi da consciência e ovo Rock Silva. Eles preparados em te usar e tu entre Adidas e Nike de Kirk Silva. Não entendeste? Cansei de esperar! Cansei de esperar! Por isso que faço linhas retas de coca. Ah. De cabeça tonta, de linhas tortas, porque nelas o Senhor escreveu certo. Não entendeste? Vamos abençoar agora, evangelizar. Jesus com a cruz. Cai e levanta. Cai e levanta. Pois cai e levanta. Por isso virá sarau, eu não desisto. Te tornas fraco se acreditas simplesmente no que vês. Aprenda a defesa com o instrumento que tu tens. Ou homem de membros completos. Pois sem o bom a vida bate. Mas se levas a palavra fraqueza como um abate, não estás preparado para o debate. Porque eu não desisto. Pois sei que Deus ajuda quem cedo madruga. Por isso não dependo do galo para acordar. Eu acordo antes do galo e acordo o galo só para que não acorde quem quer me matar. Porque eu não desisto. Fraquinho. Mas quem te disse que para frente é o caminho? É que até a frente, quando tu dás as costas, fica atrás. Não percebeste? Não percebeste? Para. Não percebeste? Calma. Não é para motivar os que são de apostas, mas escuta. E se eu gritar, yeah, grita um golo, preste atenção. Clube A, esperança, vida, Judas. Clube B, todos aqueles que nos fazem não viver esses momentos com palavras são palavras. Vai. O jogo começa, a vida passa bolas para o Judas. Judas sem ajuda atrai a atenção de todos nós. Devido aos nós, malfeitos nas sapatilhas, tropeça e cai, a bola sai do seu controle. Rola, cola, solo, espreita, esperança, vai. Passa a bola para a vida, vida que lhe retorna depois que passa pela ameaça. Já que a esperança não engana, simula com esbamo, passo de um titano. Faz um drible, faz um triplo. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Yeah! Yeah! Muito obrigado. Bem, palmas para o artista. Vamos lá, Mirelle, Lowbreak, já estão aqui? Eu não vejo a Mirelle. Eu chamei-te ao palco, Mirelle. Eu já vivi no outro tempo, no tempo da escravidão. Senti muita dor naquela imensidão. Eu sou a rainha que ontem se suicidou e que hoje ressuscitou para trazer-te consciência negra. Sim, eu trago-te consciência negra, pois com novelas e filmes tu aprendeste a se identificar com o que é de fora e maquiado. Próteses e roupas preteadas de marca, África americanizada com uma cultura ocidentada. E não se fala xangana, se inferioriza o shih tzu, porque o ideal para ti é falar português e inglês. Negropeu. Cultuar os orixás é pecado, mas invocar Ave Maria e outros santos é uma dádiva. Diabolizar a tua espiritualidade, substituíram-na pela religiosidade. Te acorrentaram no velho tronco de uma nova África. É por isso que, segundo a tua religião, demônios têm pele escura e anjos são brancos. Remar um navio negreiro de conhecimento da afrocentricidade hoje falta-nos literatura à altura do naufrágio. Eu não procuro o culpado, não. Eu procuro a melhor forma de desenterrar a história de um povo capturado e vendido como escravo. Um povo de que você faz parte, caso tenha te esquecido. Ah. E como te esqueces, pois, para ter cara em cartaz, permites apertar a mão do neocolonialismo. E te apegas nos castelos de prata que não valem o sangue do negro, aterrorizado pela chibata. Mas ok, faz conta, até onde vai a tua liberdade? Quantas vezes ignorou a Milton, a Enya, o Obed, até mesmo a Dandara? Batendo palmas, gritando bem alto para um tal de Rodrigo Faro dançar. E quantas vezes te submeteste à religião, dando cabo da tua tradição? Quantas vezes você fala que quebrou a corrente e que tornou-se independente, certamente é o mesmo número de vezes que direciona seu espelho para o ocidente. E passaram séculos, veio euforia, mas a ferida deixada não cicatrizou. Açoites, senzalas, correntes, costas marcadas pelo chicote do feitor. Quantas lágrimas e mentes vazias, são tantas que não caberiam em uma poesia. Ó velha, do tráfico negreiro à servidão, zero educação, da descoberta à civilização, eles mostraram que nem sempre a cor branca significa paz. Paz, até meu universo azul, só para não dizer preto, traz paz. Eu resisto ser apontada no escuro e falam que vitimizo e que vejo racismo em tudo, tudo em petulância. Os gritos não recuam, as chibatas continuam, só que são silenciosas. Essas igrejas são novas senzalas, escolas são modernas chibatas que congelam sangue e aprisionam consciência nossa negra. E hoje ela perambula acorrentada nua pelas ruas. Porque o patrão não quer nos ver pensar. Não quer negro consciente e nem resistente. Há quem pense que isso é coisa do passado. Está muito enganado. O senhor do engenho simplesmente mudou de tática e ataca de maneira diferente. Maneira nova com ideias velhas. E talvez sejamos mesmo frutos dessa inconsciência. A probabilidade de erro cobaias de um Deus branco. Espera aí, eu disse branco? Eu fico por aqui. Pois amanhã e sexta-feira eu temo ser apedrejado, até mesmo crucificada. Estou com pressa. Eu quero vos recordar que os dois melhores poetas da noite já estão garantidos para a próxima eliminatória do Mosley Slam. Fiquem atentos, porque todos os poetas passarão por cá. Por favor, Lo Black. Não é para filmar? Não tenho ideia. Não vais conseguir desbloquear. Para quê? Sejam todos cumprimentados por mim. Eu sou Lo Black, poeta do Overman, com o nome que é às vezes poeta. Além de escritor, também sou irmão mais velho lá em casa. Tá bem. Chamem de bêbado. Depois que a sua essência me embebedara, a fragrância do álcool do seu perfume acompanha seu beijo me embriagara. A cabeça naquela ressaca vendo tudo em modo circular. Eu acho que não faço parte do seu nível curricular. Tu és puro ecstasy. Pois és fácil de viciar. Um charme da marula toja africana, seu caramelo foi capaz de me aliciar. Moé Chandon, por caro que seja, não queimará meu coração como seu Gordon. Gostas tanto de savana que não te encantas pro Paris, New York, França, muito menos London. É que tu, direitos por cada metade de um pão e é fácil deixar congelada. te deixas amassar por pouco trigo, porque qualquer um aqui é já manteigada. És fácil ser preparada, não precisas de muito pó de fermento para te manter tapada. Alguns te comem frita, outros assada, mas eu te amo, arrofada. Ok. Vocês são abusados. Muito abusados. Muitíssimo abusados. Vocês sabem que Hamilton também escreve, né? Mandou umas barras muito terríveis. Mirelle, ah, estava tua procura, por favor. Esse look, Mirelle, o que está a acontecer hoje? Ok? Não é da nossa conta, né? Amchumo. Ih! Onde está aquela moça ali? Amchumo. Coitados dos solteiros com este frio. Ih! Era a declaração para ele? Mirelle, era a declaração para ele? Como foste tão fofa, que emocionada. Não, eu amei. Tu das aulas, Mirelle? Das aulas? Minha mãe. Ah, tua mãe. E as pessoas podem se inscrever para fazerem parte, para aprenderem também a falar essa língua de sinais? O mais novo, o mais velho também ensina a língua de sinais. São mais. Ok, deixa o teu contato, por favor. Ou da tua mãe. Meu genro. O meu contato é 84. Cunhada, não limpa toda hora os lábios. O meu contato é 84719838. Tem WhatsApp, chamadas e tudo mais. Para minha mãe é 84 45. Ah, esqueci o número da minha mãe. Ah, 84 45 23 208. Apenas SMS, porque minha mãe é surda. Então podem ligar. Ela sem ter intérprete por perto, é difícil a comunicação. Mas vocês viram aquelas danças chiques? Não são aquela coisa de uma piano. Coisas clássicas. Coisas clássicas. Ué, ainda temos 15 minutos. Falta um cantor, né? Ele vai fechar. Ele vai fechar. Olha, eu quero aproveitar e deixar um apelo. Nós estamos a viver tempos muito chatos, onde a depressão a cada dia toma conta de jovens. Eu quero vos apelar para serem sempre luz na vida das outras pessoas. Não se preocupem, não estou a fazer campanha de igreja. É sobre vida, bem-estar. Né? Não julguem muito, amemo-nos mais. Estendamos cada vez mais a mão, no lugar de julgarmos. Há muita gente que está a amarrar a corda nos quartos por falta de espaço, de liberdade de expressão, e vocês, graças a Deus, conseguem vir aqui ao PSP para deixarem os vossos desabafos. Então, amem-se cada vez mais, por favor, certo? Sejam um ouvido na vida de alguém. Há sempre alguém que precisa de nós. Somos luz. Bom, antes dele fechar, falando sobre esta sensibilização, eu vou vos deixar um texto, ok? É um vírus no século XXI, não é novidade. Lamentável que estamos a perder valor. O verdadeiro valor demos às coisas que não falam, não sorriem, que não choram, não sabem o que é o amor. O que é feito das famílias? Virou lugar de encontro somente nos dias de chitique, onde os irmãos que oferecem melhor salário têm sempre razão, mesmo que seja o contrário. Os irmãos mais velhos acabam sendo inutilizados. E no livro do ponto, as enfervilhadas dores dos ofendidos vão se multiplicando mesmo que não se justifique. A vida já não importa mais. Se já vivemos mortos, é, mortos. Porque todos os batimentos e sentimentos são sepultados de forma inconsequente e perguntas. Por que não morrer logo, se tudo está dando errado? O amor, esse já não existe. A cada dia se assiste a casamentos com divórcios já marcados. E os solteiros temem a vida de casados, mesmo cansados de viverem sem ver seus dedos anelados. Poxa, que pena. Já não se distingue o homem de mulher, mas Deus não falhou quando fez a Eva do Adão. Perdão. E hoje, então, estamos em contramão daquilo que dizem a Bíblia e o Alcorão. Perdão, se eu tiver falado mais alto. Mas talvez fosse essa a intenção. A amizade, é? Agora fala mais um amigo que paga uma, duas na esquina. Se não paga tilar, deve ser um vilão das festinhas. Quando és um pobre, coitado, nem sempre fazes parte da lista dos convidados. Simplesmente certificados como pecadores falhados. A religião? O povo vai à igreja para ser liberto ou então para ser bem visto. Não para adorar a Deus, rezar e se manter em Cristo. Ainda se discute a religião em que a melhor é aquela que tira espíritos e paga seu dízimo. Se o crente não for tocado pelo padre ou pastor, domingo seguinte muda de igreja e diz que a outra não cura. Ora veja. E o que se faz da escola? Teatro. Estudantes bem trajados nos melhores carros escolares, mas no fim do trimestre, toda a moeda é manipulada para corromper os docentes. E no final, queremos ser profissionais competentes. O emprego aí se torna um caso sério. Shit. Se não gritar uma vítima de assédio, claro, o assunto só pode ser bolado e mais nada. Vaza a porta da entrevista com um certificado brilhante. É à toa, não sejas tão confiante. Não são as notas no papel que te dão lugar, mas é o papel moeda que faz o RH te ligar. Não sei se isto acontece só em Mose, mas não importa, sei lá, essa coisa toda chata. Na mesma a vida virou uma grande palhaçada e uma grande fachada. Amém-se mais. Valorize o que tem. Sejam gratos todos os dias pelo pouco que vocês têm. A vida é um grande teatro. Chata. Matilde Chabana. Não tem nenhum outro poeta? Atenção, poetas. Atenção. Deve ser muito voluntário, ok? Eu só quero aproveitar positivamente os poucos minutos que me restam, que são nada mais, nada menos que 10 minutos para 20 horas. Então, temos algum poeta? Não, não. Repetir, não. Eu prefiro uma nova cara, por favor, que esteja disposta a deixar um texto. Não, espera. Guys, espera. Espera. Túlio, tu queres dizer algum texto? Então, por que é que está... Então, ele está a agir como diva aqui. Está só a fazer de estrela, tipo, antes de Júlio. Quando quer? Enquanto quer? Ok. Túlio Moxanga, palavras são, I can't hear you. Palavras. Essa poesia eu escrevi. Alô? Essa poesia eu escrevi depois de muito tempo de desempregado. Túlio, go, let's go to the moon. Let's go, just start. O trabalho dignifica o homem. E quanto mais árduo é o trabalho, satisfatório é o resultado, porque o trabalho dignifica o homem. É a arma ideal para matar a fome. Desestressante quando a frustração consome. Repela a preguiça, revigora a autoestima. Com trabalho aprende-se, com trabalho ensina-se. A desenvolver competências. Porque o trabalho, na sua essência, só com amor é que transcende a ciência. A trabalhar torna-nos indivíduos maduros ou mulheres empoderadas. Não advoga por nenhuma das partes, por si só o trabalho fala, mas o trabalho requer gratidão. O pão nosso de cada dia é nos dado hoje, faça sempre essa introspeção. Porque trabalhar não está fácil, Joe. Aquela oração logo cedo, crê que surta efeito, Joe. Dá forças para levantar sempre que há um tropeço, Joe. Quando o problema não é o trabalho, mas é o emprego, Joe. Veja as formigas, como são tão unidas, partilham o mantimento, Joe. Trabalhar o caráter, ser justo e merecer. Perceber que há mais felicidade em dar do que receber. Ser um bom servo no teu trabalho. Um bom senhor ou teu empregado. Desde a base alicerçado, surte efeitos inesperados. Por isso, planta-se para colher. Investe-se para enriquecer. Trabalha-se para vestir, beber e comer. Desenvolver continuamente a sociedade em que vive. Que o trabalho das tuas mãos o dignifique. Mas não fiques aí à espera da sorte. Arranca o jack do pote e faça a tua própria sorte. Podem até duvidar-te, mas de ti não duvida. Faça do teu trabalho emprego e do teu emprego o teu estilo de vida. Porque enquanto jovem, o trabalho te dignifica. Então, mova-se, mexas, mas a espera não fica. E eu não vim cá somente para dizer essas palavras bonitas, mas vim cá dar-vos lições para toda a vida, tipo evitar dormir com a roupa, como diz a gíria popular. É só pandar, pandar, pandar, até que venha a resultar, porque o trabalho dignifica o homem. Obrigado. Grande Túlio Muxanga! Grande Túlio Muxanga! Deixa eu ver quanto tempo tem. Grande Túlio Muxanga! Já sabem quem são os poetas que vão à fase final do Mose, ou é melhor, a próxima eliminatória do Mose Islã. Vamos fechar com o Delton. Estás pronto? Sim, mas antes, um instante, temos que escolher o poeta. Para os poetas que passaram por aqui, eu peço para aproximarem. Poetas, poetas que desfilaram, por favor, todos ao palco. Eu não aguento ficar parado. É você? Qual o problema? Essas são as coisas que me machucam. Quero o que é aqui? Também não já batalhou? Jonathan, está a faltar alguém? De andar onde está? Ali está. Outros poetas, não querem ser eleitos. Sentir falta de alguém. Amélia, sim. Amélia. Romana, pois é. Romana, Amélia, por favor. Tá aí. Túlio, queres fazer parte desta seleção? Queremos selecionar os dois poetas que vão à próxima eliminatória do Mose Islam. Lembrando que a campinha da sexta edição já se encontra no palco de Leville a batalhar. A fazer história. A fazer história, pois é. Ela conseguiu passar para as semifinais em segundo lugar. Vamos rezar para que ela consiga ir à final. Ela precisa muito da nossa energia. Já estão todos aqui? Fiquem visíveis, por favor. Fiquem visíveis. Quer dizer, isso aqui para vocês não é corriqueiro isto, mas fiquem cá, passem para cá, para cá, para cá. Fiquem visíveis. Ou podem fazer um semicírculo, se quiserem. Pode ser uma opção justa, se calhar mais sensata. Conseguem ver todos eles, né? Fiquem bem. Na vossa opinião, quem são os dois poetas que passam ali? Façam cinco, não. Devem ser apenas dois poetas. Ok? Moianir está aqui? Ok? Devem ser apenas dois poetas. A Helena está aqui, o nosso cantor explosivo. Esqueci o teu nome. Esqueci. Low Black, Jotos, Túlio, Dandara, Moianira, Jonathan. Dois é que vão ao final. Se um for homem, prometo fazer uma declaração de amor. Em texto. Vamos lá. Quem passa? Se um deles for homem, eu vou fazer uma declaração de amor. Onde vir? Quem são? Vamos usar o sistema de palmas. Pode ser? Palmas para Jonathan. Moianir Peço. Dandara. Túlio Muxanga. Menino de rua. Eu não conheço os novos. Eu tenho que fazer um exercício, mas prometo que no próximo sarau eu terei os nomes na cabeça. Desculpe. Silênio, palmas para Silênio. Low Black. Low Black, ok. Espingarda. Romana das Dores. Amélia Gulel. Explosive Man. Explosive Man. Passa aqui. Cantor. Este não precisa. Primeiro porque é música, a modalidade dele. Eu só quero poetas que vão batalhar. Alguém que está disposto a conseguir ser o campeão da 7ª edição do Momo Slam. Pode se sentar. Agradecemos bastante. Tu és mau, mauíssimo, mas cantas. Não declamas. Helena, Yurka. Fernando. Ovelha Negra. Ok. Peço para manterem. Peço para se postar. Ovelha Negra, tu estás nesta fila. Let's go again. Just play attention. Moyani Peaceful, palmas. Passa. Dandara. Romana das Dores. Ovelha Negra. Espingarda. Explosive Man. Yurka. Obrigada a todos que estão lá atrás, podem se sentar. Recuem os três, dois passos para trás. Dois passos para trás. Estamos a fechar? Sim, estamos a fechar. Vamos fechar com ele, atenção. Vocês não saem daqui antes dele cantar. Let's go again. Vocês estão a decidir quem é que vai batalhar. Quem já está automaticamente inscrito na próxima eliminatória. Dandara, palmas. Obrigada. Muito obrigada. Esta é outra confusa, esta. Mas ela é a melhor influência da noite. Esteve sempre a fazer clap. Palmas para ela. Palmas para a Espingarda. Palmas para a Yurika. Palmas para a Espingarda. Palmas para a Yurika. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, passam para a próxima eliminatória do Mosley Slam. Dandara, Yurika, uma forte salva de palmas. Bom, não posso fazer declaração de amor para elas, né? Eu só queria dizer amor. Na próxima sarau fica a declaração. Queria fazer uma declaração muito bonita de amor. Senhoras e senhores, muito obrigada pela vossa presença. O microfone estiverá na liderança de Matilde Chabana. E para encerrar, o maior sarau moçambicano de poesia, palavras são... Palavras são... Convosco. Chame lá o Zeca. Chame lá todos, Zeca. Como é que é? Eu disse Zeca? Sim. Ai, sorry. Vamos chamar... Como é que é? Façam ele se sentir estrela uma vez na vida, pessoal. Gritem, meninas! Façam claque! convosco, para ensinar a edição desta noite de quinta-feira, 29 de maio, Delton, no microfone. Yeah. Vamos fechar com o gospel. Fomos chamados de pecadores. Bênção para todos nós. Bênção. E que iremos ao inferno. Mas eu vim lembrar que também temos um Deus. Aleluia. Funga chavi makwero shiumele laka eu to mwine zangwina mutashula miringo ku tikeriwa Xinga miente munhima, Luana nhimpi, yautomi, mutachula. Nambi miringo, leia, aina uma timba, luko wene. Unimile kashikwembu ungatsuki ukarala lwana macharia moya utai afika uya kakona utashula nambi miringo, leia, aina umatimba, luko wene, unimile, kashikwembu, ungatsuki, ukarala, Luana macharia moya poetas mutaia fica uia muia kakona mutashula. Well done, well done, well done, well done, well done, well done. Até a próxima edição do Palavras São. Palavras São. Até lá. Obrigada a todos pela presença. Matilde Chabana. Dandara. Atenção, Dandara. Dandara. Preciso de si aqui. Atenção, Dandara. Onde é que está Dandara?